Fala, gente, boa noite. Oi. Bom, agradecer a presença da galera aí de publicidade e jornalismo no evento de hoje. A gente está abrindo a Semana da Comunicação. Tenho um prazer de receber aqui um ex-aluno. A gente sempre tem essa ideia de trazer ex-alunos, pessoas que se formaram, principalmente que se formaram com destaque na faculdade, enfim, pessoas empenhadas e que se colocaram no mercado de trabalho. Porque é interessante demais eles poderem vir aqui na frente e compartilhar com vocês essa experiência. Há poucos anos atrás o Marcos foi meu aluno, e hoje ele está aqui, ele trabalhou em agência, enfim, ele vai contar um pouco da história dele e vai contar principalmente o que ele está fazendo agora. Eu acho que serve como uma boa referência para o pessoal que está começando. Uns lembretes técnicos assim com relação à hora hack para todo mundo, a gente fez diversas folhas de hora hack, mas a intenção não é nem facilitar a assinatura da galera, não. Elas estão separadas por ano da matrícula. Então a galera que é de 2009 para trás tem uma folha específica para essa galera. A galera de 2010, de 2011, de 2012. Então se a folha que cai na tua mão não tiver o ano da tua matrícula, tu pula logo, espera a sua chegar e já passa pro colega. Isso é para facilitar o cadastro da atividade no sistema e para o Hora Hack poder entrar mais rápido. Ok? Já que é tudo feito manual, pelo menos a gente tenha a lista inteira dos 2009, 2010, 2011, 2012 e assim a coisa rende. Beleza? Então atenção a isso, e a gente vai ter 5 horas por palestra, tá? Então nós vamos cadastrar 5 horas por palestra. Então se tudo der certo, a gente vai conseguir ter 10 horas aí por noite de Semana da Comunicação, e aí conseguir chegar na sexta-feira com uma boa cobertura, ok? Muito obrigado, eu vou passar aqui para o Marcos, e valeu pela presença. Bom, boa noite a todos aí. Queria dizer que a maior satisfação estar voltando aqui na Estácio, né? Depois de, né? Eu me formei aqui em 2010, né? Eu já trabalhava com propaganda já há um tempo, já, né? Hoje eu acredito que eu já trabalho com propaganda já mais ou menos 15 ou 16 anos que eu trabalho em Friburgo com publicidade, né? E é o maior prazer estar voltando aqui, né? Que eu cheguei aqui na Estácio. Trabalhando para os outros, né, sem formação, sem ser um publicitário, sem ter nenhuma formação técnica, né, e hoje eu estou voltando aqui formado hoje eu sou empresário, tenho uma produtora de vídeo, né, já desde 2011, né, eu tive uma experiência, trabalhei 11 anos na Groove Propaganda, lá com Alexandre Mirra, né, uma agência de renome aqui no mercado. E eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, né, como publicitário, né, eu sou editor de vídeo também, e vou tentar passar um pouquinho dessa minha experiência, falar um pouquinho do mercado, né, eu trouxe aqui uns equipamentos também, que a gente utiliza lá na produtora, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode estar falando, depois eu vou estar com equipamento aqui, se alguém quiser dar uma olhada também, né, vamos lá então. Volta ali, por favor. Eu comecei como designer numa gráfica rápida aqui em Friburgo, né? Eu estava fazendo uma época, tinha um curso técnico de processamento de dados em Friburgo, e eu comecei lá e acabou rolando um estágio, né, para ganhar assim, mixaria, e foi para trabalhar numa gráfica rápida. E lá eu fui conhecendo, fui aprendendo, fui me dedicando, fui indo para a área de design, fazendo logomarca, vetorizando, né? Depois disso, de um tempo, apareceu um trabalho numa outra agência e eu acabei me identificando muito com a edição de vídeo. E comecei a aprender. Na época a gente trabalhava com os 486, 386, né? Que hoje acho que é até impossível de rodar um programa nessa plataforma, né? E coisas que a gente fazia um vídeo de 30 segundos, tinha que deixar 6, 7 horas renderizando para ver esse filme pronto. Então, imagina aí, se desse um erro, tinha que voltar, refazer, esperar 6 horas de novo, copiava aquilo aí. Na época a gente usava o Zip Drive, né, Alan, lembra? Cabia 100 megas, né, aquilo demorava para copiar, enfim. Né? Assim, mais ou menos nessa ordem. Daí, de editor, eu trabalhei um tempo, fui trabalhar na Mega Vídeo, né, a gente usava lá um equipamento já bem ultrapassado, e lá eu tive a oportunidade de aprender a filmar. Né? Eu até falo para todo mundo que tiver oportunidade de trabalho, tiver uma câmera, equipamento, pô, se dedica, vai lá, pega. Geralmente o patrão deixa aquilo lá, parado às vezes. Eu ia lá, pegava a câmera, ligava, botava uma garrafa, ficava tentando filmar. E fui aprendendo. À medida que eu fui aprendendo, né, a hora que eu não estava editando, o patrão falava, pô, vai lá fazer aquela externa, vai lá filmar. E eu acabei, às vezes, tomava até lugares do cinegrafista, porque eu comecei a ficar melhor do que o próprio cinegrafista da produtora. Né? Depois eu fui trabalhar na Groove, lá foi uma escola, né? Porque lá a gente tinha, eu tinha acesso aos melhores equipamentos, livros, mas sempre partiu muito de mim, né, aprender. Né? O patrão lá dava as coisas, tinha equipamento, tinha Mac, né? Mas eu sempre pedia um livro, sempre estava lá, equipamento, chegava equipamento novo, eu já abria, já mexia, né? E depois disso, eu vim para Estácio, né? Me formei publicitário, né? E em 2010, terminei a faculdade, e em 2011 eu resolvi sair lá da Groove, né? Pedi outras oportunidades lá, né, mas não tive. Então eu resolvi andar com as minhas próprias pernas, pedi para sair mesmo. Peguei todo o meu dinheiro, eu ia comprar um carro, acabei indo lá, não consegui comprar um carro. No mesmo dia eu cheguei em casa, não me esqueço, estava tomando um banho. Falei, pô, não vou comprar carro não, cara, vou gastar esse dinheiro com equipamento que eu vou conseguir alguma coisa. E comprei equipamento todo, gastei meu dinheiro todo, fiquei sem nenhum, não comprei carro. E vou dizer que em 6 meses, praticamente, eu consegui repor todo esse dinheiro de investimento, que na época foi em torno de 14 mil, alguma coisa assim, né? Comprei uma câmera, comprei uma ilha de edição, comprei iluminação, comprei o básico para você começar a editar, né? Claro que assim, eu também não entrei no mercado de paraquedas, né? Eu já tinha uma experiência, o mercado já me conhecia, já conhecia bastante o meu trabalho, lá mesmo me conhecia, né? Então, assim, foi até fácil entrar no mercado, porque eu já tinha amigos que tinham agências, né, e foram me recomendando para outros trabalhos, e assim eu consegui me estabilizar no mercado hoje de Friburgo. Né? Vou passar a próxima aí, Alan. Está aqui minha experiência, na verdade era para ter passado aqui, né? Vamos lá de novo. E vou falar um pouquinho aqui do mercado de trabalho, o mercado aqui de Friburgo, né? Eu hoje, como diretor lá da Montanha, eu tenho muita dificuldade de profissionais na área, né? Eu acho que falta aqui um pouco em Friburgo essa parte de formação técnica, né? A gente não encontra aqui. Mas, por outro lado, hoje é muito fácil de aprender. O YouTube, cara, é uma escola. A maioria das coisas que eu sei hoje eu aprendi no YouTube. Né? Apesar de quando eu comecei não existia YouTube, né? Não tinha internet rápida, era tudo internet discada, então era a partir de livros, né? Eu conseguia os programas, comprava o livro, ia estudando e ia desenvolvendo, né? Questão dos profissionais, né? Assim, Friburgo tem muito espaço para trabalhar, mas falta profissional. Os profissionais que estão no mercado hoje, né, eu vou te dizer que a maioria deles estão um pouco desatualizado. Então, ferramentas novas, programas novos, equipamentos novos, né? Hoje em dia a gente está filmando com as câmeras DSLR, né, que são as fotográficas, né, que requer um pouco mais de habilidade para filmar, que ela não tem aquele botãozinho de automático que você mira, né, diferente das filmadoras aqui que você, né, tem um botão de automático lá, você mira para onde você vai e onde você quer, e praticamente ela trabalha sozinha, né? E, né, o mercado aqui hoje também, a gente tem um problema sério, que é com baixo custo de produção, né? Em relação ao Rio de Janeiro, né? O mercado aqui é complicado para ganhar dinheiro, né? Tá falando até com o Alan aqui, que um trabalho que eu faço lá no Rio equivale a quase 10 que eu tenho que fazer aqui para ganhar a mesma coisa que eu ganho lá. Então, assim, eu trabalho muito, muito, muito mesmo para conseguir, né, no final do mês, bancar todos os custos, né, de funcionários, de luz, de telefone, né? E outro problema sério aqui é o mercado paralelo. Vou botar aqui que são os profissionais, assim, não vou dizer nem profissionais, né? Pessoas que, né, compram um computador lá, compram uma câmera e falam que são publicitários, tem um produtor, ah, eu sou produtor, né, porque eu tenho uma câmera, eu tenho um computador, eu sei mexer no programa de edição, né, e diz que é produtor. E aí, por causa desse custo, o cara consegue ter um custo lá mísero, né, cara? E muitos empresários que procuram a gente, né, cara, os caras estão ligados no preço, às vezes muito mais do que a qualidade. Isso é muito difícil de lidar com isso, cara. Assim, a gente tem que fazer muito o que o cliente pede, né? O cliente, pô, tem que aturar isso, né? Porque o cliente fala lá, eu quero minha logomarca, né, exploda no vídeo, eu quero aquilo amarelo. Pô, você sabe que aquilo vai ficar uma porcaria, né? Você vai falar o quê pro cara? Tudo bem, beleza, vamos fazer, né? Eu procuro fazer da melhor forma possível, né, para não ficar aquela coisa ruim. Mas é bem complicado, né? E a minha solução mesmo é buscar outros mercados, não só fora de Friburgo, mas também só um pouco do convencional, né? Que é, todo mundo quer trabalhar com TV, com televisão, né? Fazer propaganda para televisão. Mas hoje com a internet, eu vou dizer que eu tenho feito muita coisa mesmo, acho que mais do que TV, para a internet. Por quê? O cara com baixo custo, ele consegue atingir, pô, muita gente. Diferente da TV, que você manda até 5 mil reais hoje na InterTV, você não consegue alcançar nada. Se você gastar 5 mil reais no Facebook hoje, você alcança muito mais pessoas, né, um mercado muito mais direto, você chega muito mais rapidamente no seu público do que na TV. Então tem muita gente já olhando para esse mercado e saindo um pouco da TV, produzindo para a internet, né? Você consegue um custo baixo, você paga a produção, você não tem aquele custo de veiculação enorme que tem na TV, né? É aquela coisa imediata, você coloca a hora que você quiser, você tira a hora que você quiser. Então eu vejo uma grande vantagem em buscar outros mercados, principalmente aqui na nossa cidade, que a concorrência é grande, né? E a gente sabe como é que é. Eu queria, antes de passar isso daí, tocar aquele vídeo, tá? Que tem uns trabalhos da minha produtora. Queria que vocês dessem uma olhada, que ele já está na fita ali. vocês podem ver aí que tem de tudo um pouco, né? Então, para a gente sobreviver no mercado aqui hoje, né, a gente tem que fazer um pouquinho. Eu faço casamentos também, eventos sociais, né? Vocês podem ver ali que tem muito comercial de varejo, né? Que a gente chama esses comerciaizinhos pequenos que o cara te dá pouco recurso para você fazer, né? Às vezes não tem nem imagem, ele fala que quer ter uma ideia na cabeça e você tem que se virar para fazer um comercial legal, né? Então a gente tira leite de pedra mesmo para poder sobreviver, né? Falar um pouquinho aqui do que eu acho legal para quem está começando, né? Quem quer ingressar nesse mercado de trabalho, de produção de vídeo, né? A parte de especialização, né? O que eu diria para vocês, né? Realmente aproveitar tudo que tiver de oportunidade, cara. Tanto estágio, curso, feira. Eu acredito que aqui em Friburgo tem bastante agência de propaganda e produtora, e acredito que a maioria de vocês não conhece, né? Nunca foi visitar, nunca enviou um currículo, né? Eu acho isso muito válido, né? Quem quiser chegar, procurar, fazer uma lista de das produtoras e agências que existem na cidade, e manda o currículo, cara. Manda, mesmo se não tiver nada, manda pouca coisa, porque uma hora essa pessoa vai precisar de alguém, cara. Eu mesmo lá tenho né, de vez em quando eu boto lá no Face, procurando editor, enfim. Se eu não aproveitar na hora, eu guardo lá aqueles currículos lá. Uma hora que eu estiver precisando, eu vou lá e busco, cara. Eu já formei hoje lá algumas pessoas, hoje eu estou buscando até mais estagiários do que profissionais mesmo que já saibam trabalhar. Né? O cara tem uma noção, sabe editar alguma coisa, eu boto lá do meu lado, eu vou ensinando. Está, né? O Thiago aqui comigo, que entrou, não sabia nada, né? não tinha nenhuma formação, ele quis aprender. Tem o Léo também, que está hoje na Groove Propaganda, que começou lá comigo também, pediu uma oportunidade. Eu dei, ele começou a aprender, se dedicou, apareceu uma oportunidade na Groove, eu levei ele para lá. Hoje eu até me arrependo de ter levado ele para lá, porque eu tinha fiquei com um profissional lá que o cara já sabia trabalhar, né? Depois esse cara me trouxe problemas, enfim. E o Léo hoje está lá na Groove, lá de carteira assinada, e o Alexandre já não solta ele de jeito nenhum. Então, assim, aproveita as oportunidades, né? Outra dica que eu dou é aprender a utilizar os equipamentos, cara. Pega a câmera, futuca, estuda. Hoje na internet, como eu digo, pô, pega essa câmera. Eu comprei essa câmera aqui também, ó. Na verdade, essa aqui foi minha segunda câmera, 5D. Eu comecei com uma Nikonzinha, uma D300. E ninguém filmava aqui em Friburgo com essas câmeras, cara. E eu acabei investindo numa câmera que custava na faixa de R$1.200, né? Acho que eu comecei até a filmar com aquela do Felipe, né, Felipe? Aquela de 5.100. E, assim, elas dão um resultado super bacana, mas você tem que saber mexer. Mexer não, né? Saber trabalhar, é diferente de saber mexer, né, cara? Porque o que acontece? Eu já tive muitas vezes de... Ah, você sabe fazer? Vamos lá então pro trabalho. Tu chega lá na hora do trabalho, cara. E aí? Se você não souber fazer, o que você vai falar pro cliente? Eu não consigo. Ou vai chegar depois de uma gravação inteira no Rio, ou onde for, com aquelas imagens que não dá para fazer nada. É bem complicado. Então, acho que uma câmera hoje, né, tá acessível à mão de todo mundo, de quase todo mundo. Você consegue comprar no Mercado Livre em 12 vezes uma câmera de R$1.300, R$1.400, que você já vai ter um resultado, né, fantástico. Mas tem que aprender, cara. Tem que mexer todo dia, tem que fuçar aquilo, aprender para que serve tudo. Enfim, eu acredito que com uma câmerazinha na mão você já consegue, você vai fazer bastante coisa, né? Outra coisa é o domínio dos softwares, né, cara? Isso daí é imprescindível. Hoje no mercado tem uma gama de programas aí, né, de edição, né? Eu trabalho com, pô, eu vou falar que eu sei quase todos os programas de edição já passaram na minha mão, né? Já trabalhei com Mac, né, com Final Cut. Hoje eu trabalho mais com Premiere, que eu me identifico mais do que qualquer outro programa. O After Effects, a maioria dos programas que vocês, dos comerciais que vocês viram aqui, a maioria deles foram editados no After Effects, que te dá um resultado muito melhor do que o Premiere, né? Começar. Sei um pouquinho de 3D também, internet. Então, assim, eu fui fuçando, aprendendo, comprando livro, YouTube, e fui aprendendo bastante coisa. Então, eu acho que você com esses três tópicos aqui, vocês, né, conseguindo fazer um pouquinho de cada coisa, eu acredito que vocês vão conseguir um resultado bacana. Mas tem que correr atrás. Vamos lá, passar para outra. Como eu falei, os equipamentos hoje que a gente usa lá na produtora, eu comecei com uma câmera filmadora, que nem essa daqui. Essa aqui já é a minha segunda filmadora. Eu hoje já iria direto para as DCLRs. Eu ainda utilizo alguma coisa dessa aqui para quando é um evento grande, que você tem que filmar uma hora e meia, duas horas, as DCLRs, elas não permitem muito isso, elas não suportam uma gravação muito longa, apesar dessa 5D aqui, ela sim, ela aguenta, mas já é uma câmera mais cara, ela aguenta sim uma gravação longa. Na verdade, ela grava takes de 10 minutos, e depois ela continua. Então você tem até uma perdazinha entre um take e outro. Então por isso que eu utilizo essa daqui, justamente uso para quando é uma coisa longa, eu utilizo essa câmera aqui. Tem a GoPro também, a gente tem duas lá na produtora, que é essa daqui, para esporte. Elas são assim, principalmente para esporte, quase exclusivamente para esporte. Ela tem uma imagem muito, muito bacana, essa aqui é a Black 3. Ela chega a filmar até em 4K, que é a qualidade cinema. Que é uma qualidade grande, que até minhas máquinas lá têm dificuldade de tocar o arquivo que gera nessa câmerazinha aqui pequenininha. Porque fica um arquivo muito pesado se você botar numa qualidade máxima, vamos dizer assim. A gente grava a maioria das coisas, porque a captação de áudio dessas câmeras são bem precárias, são bem ruins. Então você tem que utilizar microfones nela. Geralmente a gente grava aqui. Esse aqui é um Tascam. Ele tem entrada para dois microfones, grava aqui em cima também, grava com um cartãozinho de memória. Então a gente faz o áudio todo externo e depois a gente vem no software para sincronizar o áudio com o vídeo. E te dá um resultado bem legal. A qualidade acaba ficando até melhor do que gravar na câmera. E assim, fica mais solto para gravar o áudio no boom, aquele microfone externo que a gente bota por cima, aí tem os microfones também que a gente usa lá, alguns, a iluminação, isso aqui é um básico para você montar uma produtora. A iluminação lá, além das iluminações externas, que a gente usa, a luz quente, a gente também tem lá luz frias, de LED, que ajuda bastante em umas coisas pequenas. A gente usa muito tripé. Hoje eu utilizo bastante o monopé, que me dá uma agilidade grande nos eventos, principalmente em eventos. E o slide, que eu não trouxe, mas é aquele carrinho, que você bota a câmera e você consegue um resultado muito legal com ele. E as ilhas de edição, a gente tem lá na produtora hoje, eu tenho lá quatro ilhas, eu tenho três PCs e uma ilha que eu tenho aqui nesse notebook aqui, que eu edito bastante, já editei bastante coisa nele. Hoje em dia eu não tenho usado muito ele, mas ele é bem legal. Agora, essas câmeras aqui, as DCLRs, elas exigem muito do computador. Então, o arquivo fica enorme nela, e se você não tiver uma boa máquina, você dificilmente vai conseguir editar com elas. Essa daqui já gera um arquivo final que em qualquer computador assim você consegue editar. Fala um pouquinho, esses são os projetos que a gente toca hoje lá na produtora, além da Montanha Filmes, que é o nome da minha produtora, Montanha, vou falar um pouquinho desse nome, significa montanha em italiano, porque quando eu fui começar, estava para escolher um nome, que é uma coisa muito difícil. Você escolhe um nome de produtora, de agência, que tudo que você imagina, tu vai no Google, já existe. Ou se não existe, o domínio também já está comprado. Enfim, e assim, era onde eu ia montar a produtora lá no Vale dos Pinheiros, né? Tinha a Catarina atrás, pô, e veio essa ideia na minha cabeça e achei um nome bacana e foi, né? Então, lá na montanha a gente hoje faz casamentos, né? Que a gente tem uma... A gente hoje usa a técnica do wedding cinema, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente tenta transformar um casamento num filme. Então, com essas câmeras aqui, elas são fantásticas, que elas te dão uma textura de cinema mesmo. Então, impressiona bastante, cara. E é um... Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não, vou ser sincero, casamento. Não é... Mas o resultado fica muito legal. O resultado final me dá uma satisfação bacana, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, porque, assim, é um dia inteiro... Você chega cedo para filmar a noiva, né? Aquele lance de make-off, fica com ela vendo ela se arrumar, né? Depois você corre para a igreja, assim, filmar uma cerimônia de casamento, às vezes, né? Todo mundo pode achar que é uma coisa fácil, mas é uma coisa difícil pra caramba, de uma responsabilidade, né? Impressionante você perder um casamento, né? Já viu o que é, né, cara? Não tem como você pedir pro cara voltar, fazer de novo aquela cena. Então é um negócio que eu fico tenso, é aquela cerimônia de casamento. Pô, não tem, cara. Aí tu chega na igreja, pô, aquilo tá escuro, você acende a luz e logo começa a chiar, te olhar de cara feia, né? É, não tem espaço, você, pô, beleza, vou botar uma câmera aqui, outra ali, outra aqui. Aí quando tu chega lá, tu bota a câmera, chega o cara e bota um vaso de planta desse tamanho na sua frente, né? Aí você pode chegar pra cá? Não, não pode. Então tem que chegar pra tua câmera pra lá, né? Já teve vezes de eu arrumar minha câmera, beleza. Eu já fiz casamento sozinho, cara. Com duas, três câmeras filmando. E eu sozinho, né? No começo. Enfim, botei uma câmera lá. Beleza, aqui vai ficar show de bola. Eu botei a outra, fiquei lá e uma ficava andando, as duas assim. E na hora dos votos, foi até no Beiros, cara. A madre vai e me entra na frente das duas câmeras, assim. E eu, como é que eu vou... Eu com três câmeras, o que eu vou fazer, cara? E começou a falar. Eu corri e falei, vou pegar uma só, vou salvar uma e... Né? E foi o que deu. Tem a Nova Web TV. A Nova Web TV foi, na verdade, o meu primeiro projeto. Quando eu resolvi sair da Groove, eu identifiquei muito esse mercado. Hoje está um pouco parado isso daqui, mas eu vejo assim, uma possibilidade muito grande disso aqui virar uma coisa bacana. Né? Foi a ideia de montar uma TV na web, né? Praticamente sem custo. Né? Eu comecei aí a fazer alguns eventos, né? O Felipe fez alguns comigo. Eu acho que isso daqui, cara, é o futuro da internet, da TV, vai ser tudo na internet. Então, isso aqui é um projeto que eu queria muito voltar a tocar. Hoje eu não tô com muito tempo de tocar isso aqui, né? Até abro lá na produtora, cara, assim, para quem quiser, se alguém aqui tiver interessado em aprender e quiser me dar uma ajuda na Web TV, na Nova Web TV, né? Eu acho bacana, se alguém tiver interesse, manda e-mail, depois eu vou deixar meus contatos aqui. Vou ter o maior prazer em receber, ensinar, enfim... Né, o pessoal de jornalismo também, que quiser. Eu abri muito. Aí do meu Web TV, cara, eu tinha vários programas lá. Vocês viram aqui Nat Roots, né, que era um programa na boa que eu tinha, que eu tenho, né? E tinha um programa empresarial, programa de esportes. Então eu abri vários programas dentro dessa Web TV. E sim, começou a dar resultado bastante. Mas eu tive que dar um tempo nela porque. As coisas foram crescendo na produtora e aí eu tive que ir pro lado, né, que estava sustentando a produtora, né, que é o lado financeiro. Eu não consegui ganhar dinheiro com isso daqui. Apesar de ter vídeos meus lá com 4 mil, 5 mil visualizações, eu não consegui ganhar dinheiro com isso. Né? Acho que assim, o mercado está começando para isso, os empresários assim, não conseguem enxergar muito um retorno financeiro. Não quer muito... resultado imediato, cara. O cara acha que vai botar sua marca lá. Isso é uma coisa muito difícil. O cara acha que vai botar sua marca lá, vai botar seu comercial no ar e vai no outro dia, a loja vai vender pra caramba. Né? A Alan, que tinha agência de propaganda, sabe como é que é, né, Alan? O cara vai lá, anuncia, Alan, pra mim, não, vou botar lá amanhã no RJTV, no Fantástico, e, pô, segunda-feira vai vender pra caramba. E não é bem assim, cara. Se propaganda é um negócio que tem que trabalhar, né? Ir crescendo, ir devagar, formiguinha, né? Para você conseguir um resultado. E o meu projeto mais atual hoje, que é o Move, cara. É um programa que a gente está na TV Zoom também. Consegui uma parceria lá muito boa. Né, agora, eu comecei lá, fiz um contrato com eles de 3 meses. Né, eu comprei o espaço lá deles. E eu comecei na internet, comecei cobrindo para a Nova Web TV alguns eventos de esporte. Pô, aquilo começou a dar ibope, começou todo mundo falar bem, falar. Eu falei, pô, beleza, vou matar um programa. Aí comecei a botar na internet, a coisa deu resultado. E aí eu fui procurar a TV Zoom lá, que o pessoal lá são meus amigos e tal. Né? Comecei lá pagando R$1.000, para vocês terem uma ideia, R$1.000 por 15 minutos de programa. Né? Então, onde eu ia tirar isso daí? R$1.000, cara. E aí consegui 3 patrocinadores, né, que me apoiaram nesse. Acreditaram lá, que é a Rock Valley, a cerveja, Rock Point, aquela loja de esportes, e são empresas pequenas, cara. E mais a Aquanews, né? Que é uma empresa mais forte e tal. Então eu consegui esses 3 patrocinadores que bancavam essa meu custo lá na TV Zoom, cara. E eu tinha bastante custo para produzir esse programa, né? Então eu estava indo para o Rio, para Niterói, bancando tudo. Eles viram a coisa crescendo lá, começou a dar bastante ibope na TV. E aí eu cheguei lá um dia, chorei e tal, baixaram esses custos para R$500. Beleza, aí continuei um pouco e agora eles me deram de graça lá para eu exibir esse programa, né? Eles viram que as TVs aqui são carentes de programação. Então eu fui em todas, fui na TVC, né? Fui na Luau. A Luau também abriu para mim, mas na hora eu pensei mais na Zoom mesmo, que é a proposta que eles fizeram para mim. Né? Eu achei que era bacana essa dos R$1.000. Depois eu vi, quando eu saí para a rua para vender. Na verdade, eu comecei a fazer, assumi um compromisso, depois eu fui pra rua vender. Quando eu fui vender, cara, ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar. Eu levei uma proposta de R$1.200 de patrocínio e R$800. Né? Eu tive que cair depois para R$500 e para R$300 para conseguir esses 3 patrocinadores. E eles querem. Eu dei uma paradinha agora, mas eles querem continuar de qualquer maneira. Eu acredito que agora eu vou levar. A hora que eu sair pra rua de novo para vender, eu acredito que eu vou conseguir. Né, alcançar é uma grana legal que vai bancar a produção e vai bancar um pouquinho também da. E eu vou conseguir botar algum no bolso, que é o mais importante. Eu queria lá tocar outro vídeo aí, que é uma mostra do movie. Não sei se vocês já viram na televisão, na internet também. É. Não, esse aí. Aham. We'll be right back. Então, esse programa mesmo já tem algumas TVs fora, né, interessadas, né, da Sky, e tem muita gente que na própria TV Zoom pergunta se isso daí está vindo de fora. Isso é uma coisa muito bacana, que eu fico até orgulhoso de saber das pessoas estarem pensando que isso é produzido fora, né, cara? Isso daqui é produzido aqui no Google com uma equipe de 3 pessoas, né? Então, assim, a gente tem muita oportunidade aqui, muito mais, às vezes, a gente sabe muito mais do que muita gente fora daqui, dos grandes mercados, né? A gente aqui consegue ter um custo muito, muito abaixo do que hoje tem no Rio, São Paulo, né? Assim, mesmo a gente ganhando bem aqui, cobrando 10 vezes mais do que um comercial aqui feito aqui, um programa feito aqui, né, ainda fica muito mais barato do que lá no Rio. Então, acho que isso daqui é um diferencial bacana, que acho que todo mundo pode usar isso daí de artifício, né? Vou deixar aqui os meus contatos aqui, né, se alguém quiser enviar currículo. Gente, olha só. Oi? Da caixa. O microfone está aberto aqui, se alguém quiser fazer pergunta para o Marcos, pergunta sobre publicidade ou sobre produção de vídeo, áudio e vídeo, por favor, tá? Só chamar aqui que a gente passa. Alguém? Então, eu vou deixar aqui meus contatos, né? Se vocês acharem melhor, pode enviar e-mails para lá com currículo, com ideias, né? A gente está sempre precisando lá de gente para trabalhar, para ajudar. Enfim, essas matérias que eu faço, né, a gente sempre vai sozinho, então tem oportunidade de ir junto também com a gente, produzir, ver como é que faz, né, utilizar os equipamentos. Lá, todos os meus funcionários lá, né, todos, eu vou falar, parece até que eu tenho muitos, né, eu tenho 2 lá, e eu sempre abri para usar meus equipamentos, cara. Então o cara está lá, tem uma produção, quer aprender, ou tem alguma coisa sua, pode usar. Enfim, mais ou menos por aí. Opa. Boa noite, eu sou a professora Aline, aqui do curso de jornalismo, né? Então é sempre bom ouvir um publicitário e pensar nas aproximações e distâncias, né? A minha pergunta é que logo no início você falou sobre o conhecimento, né, que é adquirido aqui e a prática, né? O que você acha... para alguém que decide empreender, né, o que que ele consegue absorver dentro da universidade e o que ele não consegue? Qual foi sua maior dificuldade nesse sentido? Eu vou começar aqui, é boa sua pergunta, eu tinha até esquecido, eu tinha programado de falar um pouco disso, tinha esquecido, né? Esse dia eu estava até falando com o Bruno, meu amigo também que trabalha comigo lá, Bruno Lobianco, né, que eu tava indo no psicólogo e tal, aí eu até falei com ele aqui, pô, cara, acho que eu não vou mais no psicólogo não, cara. Ele não tá me dando solução, ele não tá resolvendo meus problemas. E ele falou, pô, cara, como é que ele vai resolver os seus problemas? Ele te dá o caminho para você resolver os seus problemas. Eu acredito que a faculdade é a mesma coisa, cara. Aqui você vai ter, ele vai te dar os caminhos. Você vai ter mídia, você vai ter criação, você vai ter produção. Agora, vai depender... só de você, para onde você quer ir. Se você ficar esperando que a faculdade, se você sair da faculdade com seu diploma lindo e vai chegar a bater na porta e arrumar um emprego, você está bem enganado, cara. Eu acredito que quem faz faculdade e conta só com o que aqui, que o ensino é bacana, tem um estúdio lá, tem tudo aqui legal, mas não vai conseguir nada, cara. Não vai conseguir. Então, se você estiver aqui fazendo faculdade, estiver aprendendo... usar câmera, isso que eu estou te falando, eu acredito que aqui em Friburgo, vou citar que deve ter em torno de umas 30 agências e produtoras aí, ninguém sabe disso. Então, quantas pessoas daqui já bateram nas produtoras, né, nas agências, perguntar se tem estágio, se tem oportunidade de aprender, mesmo que não for para ganhar nada. Eu acho válido, cara, você lá, porque assim, é complicado, um pouco para quem, principalmente para mim, posso falar por mim, de estar pagando para ensinar uma pessoa. Quer dizer, aquela pessoa vai estar ali naquele computador ocupando um lugar, né? E é complicado isso. Eu às vezes, eu até vaga de emprego eu coloco na internet, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas que me enviam um currículo são costureiros, pessoa de estoque, né? A maioria, a pessoa, aí manda lá, eu boto lá, leio um anúncio. Eu preciso disso. Né, com experiência. O cara manda experiência. Excel, Word, Windows. Porra, isso daí todo mundo tem que nascer sabendo praticamente. Né? Isso daí não é vantagem nenhuma. O cara que acho que nem devia botar isso no currículo, cara. Então, assim, o conselho mesmo que eu dou é bater na porta dos lugares e pedir uma oportunidade, cara. Mesmo que for para trabalhar de graça. Mesmo que for para ganhar nada. Eu lá na minha produtora, eu às vezes ensino. Né? Que geralmente eu dou uma ajuda de custo pro cara, eu pago a passagem, né? Às vezes eu dou até um dinheiro a mais, até o cara se destacar ali e realmente fazer parte da equipe. Mas é isso, com a faculdade, ela vai te dar o caminho, mas isso vai depender de você, aonde você quer chegar. Todo mundo está falando com a Alan aqui, todo mundo entra na faculdade de publicidade, quer ser da criação, quer ser criação. Pô, criação é a coisa mais difícil, primeiro que o mercado. E como todo mundo quer trabalhar com criação, a concorrência é grande, cara. A concorrência é muito grande. E, pô, existem vários mercados carentes, né, hoje de profissionais, como mídia, né? Tem a Sabrina, que trabalhou comigo na Groove, cara, né, que é uma profissão que porra, tem uma responsabilidade grande, que é lidar com o dinheiro do cliente, cara. Mídia mesmo, em Friburgo, já conheço ela, para tu ter uma ideia. Então você vê com 30 agências, 20, 10, sei lá, quantas pessoas precisam disso, né? Enfim, redatores, né? Hoje eu faço lá, eu sou redator, sou editor, sou cinegrafista, enfim, faço um pouquinho de tudo para conseguir me virar. Né? Assim, as oportunidades vão aparecendo e eu fui indo, fui pegando, fui aprendendo e fui chegando lá. Então, assim, eu acredito que seja mais ou menos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi. Boa noite, eu queria saber uma coisa. De acordo com o Sebrae, muitas empresas fecham nos primeiros anos. Qual seria o segredo para uma empresa dar certo? Cara, eu estou querendo descobrir esse segredo também. Mas eu acho que é, cara, todo mundo é meio clichê falar isso, mas é acreditar no seu negócio, cara. E acreditar no seu potencial. Né? Eu, quando estava trabalhando lá na Groove, né, por várias oportunidades eu quis sair. E eu tinha medo, cara, acho que a gente tem muito medo. Eu tinha um salário lá razoável, né? Pagava minhas contas, meu aluguel, né? Tinha meu carrinho. E tinha muito medo de largar aquilo, cara. Tinha muito medo mesmo. Até que uma hora, cara, chegou no meu limite, eu falei, porra, não dá mais pra trabalhar no mundo, não aguento mais seguir a ordem dos outros. E vou lá, cara. Eu vou dizer assim, eu comecei logo no ano punk, que foi 2011, né? E foi, porra, tudo deu errado pra mim. No começo daquele ano foi horrível, porque eu tava montando a produtora, seria nos fundos da minha casa, né? Teve a tragédia, caiu parte da minha casa, meu dinheiro que eu tinha investido todo numa obra, foi tudo por água abaixo, eu não tinha mais lugar pra trabalhar. Na verdade, o que aconteceu? O meu ex-chefe, de onde eu saí, eu fui lá, eu passei por aí na rua no dia, né? E ele falou assim, Marcos, pega tuas coisas e bota lá na produtora, na tua sala, que era tua lá. Então, assim, ele me ajudou, eu fiquei trabalhando lá 3 meses de volta, pedi para sair, né? Voltei, trabalhei 3 meses lá, né? Depois voltei para trabalhar um pouco na minha casa, depois o negócio de trabalhar em casa, eu não aconselho para ninguém, é uma coisa horrível, você não tem hora para nada, todo mundo te apurrinha. E depois eu fui montando, cara. Esses 2 anos, 2011 e 2012, pô, eu posso te dizer que foram muito bons pra mim. Eu consegui ganhar dinheiro. Principalmente em 2012, teve eleição, né? Eu ganhei um dinheiro bom com a eleição, né? Trabalhei na Groove também. Acho que isso é uma coisa muito bacana pra quem trabalha, quem quer trabalhar, quem trabalha, é não fechar portas, cara. Isso daí, eu tenho certeza que lá na Groove, os outros lugares que eu trabalhei, se eu chegar lá e hoje bater lá, Alexandre, me dá um emprego aí, ele vai abrir as portas pra mim, na mesma hora vai me dar emprego. Então, assim, é ter bastante conhecimento, fazer bastante amizade, né? A minha empresa começou a dar certo pelos amigos que eu tinha, que já tinha empresas que foram me dando oportunidades, né? Que foram me dando essas oportunidades, eu fui aparecendo e aquela coisa foi indo. Né? Hoje a gente trabalha lá com Águas do Nova Friburgo, o grupo Águas do Brasil todo, a Stan, enfim, tem vários clientes grandes que eu não imaginava que ia ter, né? Que hoje vão me procurar. Hoje a maioria dos clientes vão atrás de mim, eu nem preciso muito ir. Agora, esse ano foi um ano muito difícil, cara. Esse ano foi um ano complicado para mim. Várias vezes eu fiquei no vermelho, né? Eu tive que tirar de uma reserva que eu tinha. E esse ano foi bem complicado. Agora, esse final de ano aí, desse mês passado para cá, está dando uma melhorada. Mas o mercado é bem flutuante, cara. É uma coisa bem complicada. Tem mês que você chega, cara, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar tudo, né? As despesas da empresa e as despesas da casa, né? É equipamento que quebra, que você tem que comprar, investimento. Eu não passo, né, Thiago sabe aqui, Bruno, que eu não passo um mês sem comprar nada, cara. Todo mês eu tenho que comprar alguma coisa. Seja bateria, seja HD, né? Ó, aí tu fica economizando muito, você acaba tendo prejuízo. Tem duas semanas eu perdi um HD, cara. Quando você vê essas coisas do Move aqui, eu perdi 90%, nem falar 50% do programa, dos programas, eu perdi tudo. Tem coisa lá que eu prefiro nem pensar o que eu perdi. O HD começou a dar pau, eu falei, não vou comprar, deixa, vai durar mais um dia, blá, blá, blá. Quando eu vi, pum, não ligou mais. Enfim, sucesso, eu não sei se eu posso falar que eu tenho sucesso, se minha empresa é de sucesso, eu estou há 3 anos no mercado, mas a gente tá indo, né? Alguns trabalhos que você faz te dão uma satisfação bacana, um resultado, né? O cliente, pô, fala bem, né? Te contrata de novo. E isso eu acho que o principal mesmo para ter sucesso é acreditar que você pode e fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Mesmo que for um comercialzinho da pequena, que você vai ganhar pouco, mas você tem que dar o seu tudo ali para o cara ficar feliz. Acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Eu te conheço bastante tempo e você já trabalha profissionalmente mesmo antes da formação, né? Você já trabalhava profissionalmente antes da formação acadêmica. Eu queria te perguntar o que a faculdade trouxe para você. Porque você tinha muita técnica, você sempre trabalhou muito bem, e o que a faculdade trouxe de diferente para você, né? É uma pergunta importante, eu acho, para a galera que está estudando entender a importância da universidade. E a outra é o seguinte: se você hoje tivesse que optar, você fez muita coisa, você trabalhou em agência, você trabalhou com redação, você trabalhou com criação, você trabalhou em gráfica, você trabalha com produção de áudio e vídeo. Se te pedissem hoje para escolher uma atribuição, uma tarefa para você fazer, o que você gostaria, entre tudo que você passou até hoje, profissionalmente, depois de formado, etc., se você tivesse que escolher uma atribuição, isso aqui que eu vou fazer para sempre, o que você escolheria? Acho que é a pergunta mais difícil aí para quem faz publicidade. Vou começar por essa última. Sem dúvida nenhuma, é edição de vídeo, cara. É uma coisa que, pelo não poder trabalhar, sentar ali, olhar para o computador e falar, vou editar. Né, que hoje, quando você se propõe a ser empresário, cara, você tem que trabalhar desde ir ali comprar uma garrafão de água, né, assentar e editar em um cliente, enfim. Mas, acima de tudo que eu falei aqui, eu sou editor de vídeo. Eu acho que é até acima de publicitário, posso dizer. Que minha praia mesmo é vídeo. Se botar na minha frente um vídeo ali, é comigo mesmo, cara. Em relação a o que, a faculdade acrescentou, cara, eu acho que me deu mais segurança para trabalhar, né? Principalmente também para dizer que hoje eu sou um publicitário, entendo que é ser um publicitário, né? E acho que isso daí, cara, me deu muita segurança, cara, porque antes, assim, eu era editor, mas assim, não era profissional, não podia dizer que eu era um profissional, né? Porque tu não tinha uma formação. Né? Aqui você conhece muita gente, professores aqui, né, são bacanas, você acaba aprendendo um pouco da parte teórica, né, da coisa, né? A parte prática eu praticamente já dominava aqui, né? Quando eu entrei aqui eu já trabalhava com propaganda já há mais de 10 anos, né? Já trabalhei com tudo. E acho também lidar com as pessoas, né? Isso é bacana. Eu fiquei 10 anos sem estudar, né? Não tinha terminado meu segundo grau. E resolvi, fiz meu segundo grau, já emendei na faculdade, foi uma coisa muito bacana, passou muito rápido. Eu estava falando com o Alan que eu estou com vontade de voltar a estudar, não sei o quê, mas eu quero voltar a estudar. Mas eu acho que o principal foi isso, Alan, me dar segurança mesmo, né, para encarar os novos desafios, né, a chegar de frente, bater de frente com um cliente grande e saber falar e passar para ele qual é a melhor estratégia para ele, né, pro que ele está pensando. Às vezes o cara chega para você só com uma ideia na cabeça, você não sabe o que não vai funcionar, o cara vai ganhar um dinheiro, o cara vai te dar um dinheiro, vai te pagar de qualquer maneira, mas aquilo não vai funcionar. Então eu acho que o principal é te dar segurança, cara, para você encarar um trabalho grande, né. Já teve vezes de aparecer um trabalho grande para mim e eu falo, porra, cara, eu vou encarar isso daí, eu tô com medo. depois falar, não, vou lá, deixa, vou ver o que vai dar, cara. Eu tenho consciência do que eu, de que eu consigo. Né? Então a faculdade me deu essa segurança. Acredito que me deu, além da carga toda aqui, né, que você aprende um pouquinho de coisa que eu como editor, eu ficava ali editando. Então eu não sabia o que, que era mídia, o que, que era... Sei lá, eu aqui é um pouco complicado, como eu já trabalhava muito, eu trabalhei com muita coisa, então era difícil chegar aqui e não conhecer alguma coisa do que tem na faculdade, né? Então, assim, vou te falar que as coisas que eu mais gostei de estudar aqui foram as teorias. Aquelas coisas das escolas, né? Apesar de eu ter até uma matéria que eu perdi, na época do Jupi, né? Seu amigo. Ah, imagina. A única matéria que eu perdi, que era com cultura, não sei o quê, alguma coisa da história da Mas acho que foi você e 90% da turma naquela turma. É, ele falou que tinha gente esperando ele morrer para voltar na faculdade. Né? Então foram as matérias que eu mais gostei de estudar aqui, cara, que era conhecer mesmo a escola da propaganda, de onde vem, se você usa uma cor, se você tem um termo ali, de onde vem, de onde surgiu aquilo, né? Então uma coisa que você faz, às vezes, coisas que eu fazia, que eu achava que eu fazia aquilo porque estava na minha cabeça, mas não, cara, aquilo já é uma coisa mesmo que eu aprendi inconsciente, mas é uma coisa que já tinha gente estudando, já tinha uma teoria toda por trás daquela coisa que você já fazia, né? É legal perceber que muita coisa que você fazia intuitivamente, você viu o fundamento a partir do momento que você estudou. E aí me fortaleceu mais para de repente, discutir com um cliente. O cara falar, não, bota amarelo ali, cara, amarelo não vai ficar bom, cara. Por causa disso, entendeu? Essa confiança que você fala que, de repente, a faculdade te trouxe é aquilo que o conhecimento traz. Isso, né? Isso aí. A partir do momento que a gente conhece, a gente fica mais confiante, tem mais segurança para defender uma ideia, para vender um produto, para vender um projeto. É. Eu acho que é o grande apesar de eu ser uma produtora, cara, mas eu faço trabalho de agência de propaganda. Que a maioria dos clientes chegam para mim sem ter uma agência. A maioria, vou te falar que 90%, que deveria passar por uma agência para dar todo o embasamento dele, para não jogar o dinheiro no lixo, eu acredito muito que isso. O cara que chega na produtora para fazer um vídeo sem ter uma agência, cara, ele está meio que jogando o dinheiro dele no lixo. Entendeu? Porque ali, antes de chegar na produtora, tem que ter todo um trabalho feito para o produtor chegar ali e ouvir o que a agência trouxe para ele. Eu fiz toda uma estratégia, uma campanha, e eu quero que seja assim, cara. Eu tenho um pouco desse embasamento de ajudar o cara. Entendeu? Mas, assim, é meio jogar dinheiro no lixo. O cara chega... É isso que eu ia te falar. Você, nesse ponto, você tem até um diferencial competitivo. É. Você é uma produtora que tem um publicitário por trás. Então, sim, você, sim. E você tem uma história bacana de agência. Então, o cara que chega sem esse aval de uma agência, sem essa pesquisa, esse trabalho todo feito por uma agência, pelo menos cai na mão de um profissional. É. Não é isso? Não é um técnico. Eu tenho ajudado muita gente, assim. Eu tenho ajudado muita gente, assim, que às vezes não sabe o que vai fazer, então eu ajudo, às vezes, o cara a fazer a mídia, não, bota nesse programa, porque eu acho melhor, enfim. E, às vezes o cara vai direto na TV, o vendedor da TV que diz para ele qual é o melhor programa para ele usar. Eu acredito que o programa para anunciar, eu acredito que isso daí é meio... há controvérsias. É. Bacana. Eu vou fazer uma outra pergunta e depois passar para alguém aqui. Você trabalhou em dois cases, na época que você esteve na Groove, você trabalhou com dois cases de grande sucesso e ao mesmo tempo foram dois cases polêmicos, que é a política. Você tem alguma coisa que você possa falar com a gente a respeito disso? A gente estava falando um pouquinho antes aqui. Fazer política é um desafio, cara, para todo mundo. É um negócio complicado, você trabalha muita coisa, são 3 meses que você vive a política. E você acaba tendo que vestir a camisa daquele partido, daquele candidato, que às vezes não era melhor, né, cara? Mas você tem que dizer para todo mundo. Eu, na época da campanha, fiz 2 campanhas polêmicas, né, que começaram perdedoras, e no final a gente ganhou, que foi o Heródoto e o Rogério Cabral agora, né? Eu não sei se todo mundo lembra do trem, né, que passava ali em cima do rio. Eu fui o responsável em fazer aquela mágica ali que todo mundo achava que ia ser real, né? Inclusive eu, mas eu vesti a camisa. Né? Eu até acredito aqui num projeto que mudaria a cidade, que melhoraria muito. Enfim, na época tinha os embasamentos e tal, mas assim... Eu falei, cara, vamos fazer isso aqui, parecer que o povo vê que aquilo é real, cara. Então a gente filmou a avenida ali, o Rio, cara, eu fiz aquele 3D, e passava o trem em cima do rio ali, cara. Aquilo, cara, primeiro que ele foi pro ar, ele ficou maluco. Então o Heródoto começou como perdedor, né? Na época, não, vou falar nomes aqui, deixa pra lá. Né? O Caroanei, né? Que era o candidato, né, da vez, ele ia ganhar, que era o vencedor, né? Acabou, né, o Heródoto virando isso, né? Assim, o mérito todo dessa campanha, fala primeiro do Heródoto, foi do Alexandre Merra, lá da Groove. Né? Várias vezes a gente chegou, pô, Alexandre, não faz isso não, cara, vamos para outro caminho. Não, vamos fazer isso. Né? Não sei se vocês lembram, mas ele chegou numa época que ele começou a fazer o Bom Velhinho. Né? Então deixava todo mundo bater, ele chegava lá e fazia de vítima. Ah, não sei o que, viu o que ele falou, blá blá blá, né? A estratégia que, e funcionou. A política é uma coisa bem complicada, assim, porque independente de ideologia, de estar certo ou não, você tem que fazer o cara ganhar. Né? E agora foi o Rogério Cabral. Também era outro que não tinha, né, experiência, que não tinha. Experiência não, que não tinha peso para ganhar. Mas a gente, acho que dessa última agora, a gente foi bem, bem beneficiado, porque os outros eram bem ruins. Mas assim, a Saudade e o Jaro, eles trouxeram gente de fora, cara. Eles chegaram a me pedir orçamento, mas não, acreditaram que o pessoal de fora ia vir, porque, né, a campanha da Saudade, eles trouxeram uma agência lá, né, poderosa, que deve ter cobrado milhões, mas não conhecia a nossa realidade, a nossa cidade, né, o povo daqui. Então eles foram por outro caminho e acabaram se ferrando com isso. Então isso é uma coisa bacana, cara. Eu, na próxima campanha, acredito que alguém vai me procurar. Estou muito confiante disso. E eu não queria mais trabalhar para os outros na campanha, não, que agora eu quero refazer. Você concorrente só. Fazê-la toda, é isso aí. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Marco, gente? A Marcela já chegou, que vai falar sobre jornalismo daqui a pouquinho para a gente, da InterTV. Eu vou falar a respeito disso com vocês já, é que vocês não pegaram a mudança, né? Já vou falar. Alguém tem mais alguma pergunta para o Marco, gente? Não? Ninguém? Bom, então vou agradecer novamente a tua presença, a presença do Thiago. Thiago, valeu mesmo, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado aí, galera. Assim, fiquei muito feliz de ter vindo para cá fazer essa palestra, né? E já queria há bastante tempo, né? Já veio o Luciano, que trabalha comigo na Groove, enfim, outros publicitários. Eu queria também dizer que, assim, Estácio, a gente, pô, vê os profissionais hoje que tem produtoras e agências. A maioria saiu daqui, cara, não foi da Cândido, não. Apesar de ter lá, né, outro curso, mas a maioria veio aqui da Estácio. Então, assim, corram atrás, né, procurem as oportunidades, procurem conhecer o mercado, as produtoras e agências, porque a gente precisa de vocês, cara. A gente precisa muito de vocês aqui, né, e a gente conta com vocês. É isso aí, valeu, obrigado, até a próxima. Vou passar aqui o certificado de participação, para que você guarde essa lembrança lá contigo também, e a gente vai guardar com a gente, para o Marcos e para o Thiago também, pela presença, por ter vindo aqui prestigiar a gente. E aí vamos pedir ao nosso fotógrafo ali para fazer esse registro. Então, olha só, vamos aos recados aqui. A programação para hoje, segundo tempo de palestra, InterTV, a equipe de Campos, Gerson, entre outras pessoas, que estaria aqui com a gente. E aí o Gerson liga hoje para o Marum, dizendo que jornalismo é isso aí, mandaram ele para uma matéria distante, quer dizer, Campos já é muito distante, imagina algo depois de Campos, tipo a beirada do mundo, assim, enfim, mandaram ele para lá e ele não chegaria a tempo em Nova Friburgo, e aí ficou naquele impasse. Então a melhor pessoa para estar aqui hoje no lugar da equipe da InterTV seria outro profissional da InterTV escalado para a semana de comunicação, e aí a Marcela, que viria amanhã, se prontificou a vir substituir os colegas da InterTV hoje. Então hoje a gente vai ter a Marcela da InterTV e vamos fazer uma mudança nessa programação durante a semana para poder trazer todos que estavam escalados ainda até sexta-feira. Ok? Então teremos sim a participação da Marcela da InterTV. Ela veio, ela vai falar de reportagem para televisão, vai falar de jornalismo na InterTV. Continuamos na casa, continuamos na empresa. Ok, eu vou pedir, a gente vai fazer um intervalinho. Quem quiser, daqui a pouco a gente retoma com o segundo tempo de palestra. Tá? Lembrando, gente, os hacks, por favor. É, no segundo tempo de palestra, nós passaremos outros hacks com outras matrículas e peço que vocês assinem as duas folhas, quem for ficar para os dois tempos de palestra. Muito obrigado e até breve. É um outro recado para o pessoal que está participando da semana como colaborador, participando como organizador na cobertura. A gente preparou um certificado de participação para os alunos também. Então esse certificado vai valer como hora hack, além da hora hack de vocês aqui assistindo, ok? Então vocês fazem parte da equipe que está participando da produção.